sable, balançable. Herói que é lusita nesciente, vamos em frente, mescambe que tenhonte. Bala combate, infantes desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. Bola redonda e o endiscado, eles em frente, sente moedas, que estática do eu. Tragam as gaitas, as bandeiras e a pomada, vamos dar-lhes uma bata, ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar esses caracuns suados, sem momentos gloriosos, quem é a nossa seleção. Vamos lá, combate, a tua vida molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Suar a camisola e até jogar sem bola e disfarçar para o árbitro não ver. No intervalo, solteiros contra casados, fandangos chulas e fados para aprenderem como é. Durante o jogo, qualquer caso lá surgir, só pode ser resolvido à cabeçada e ao pontapé. Vamos lá cambada, todos à molhada, que isto é futebol total. Tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Vamos à cambada, todos à molhada, isto é futebol brutal. Deixa-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Os portugueses já provaram muitas vezes saber ser os bons fregueses das grandes ocasiões. Nesta jornada, nem que seja pantufada, nós seremos na bancada, muito mais de 10 milhões. Força portuguesa! Viva Portugal! Portugal! Portugal! Viva Portugal! Portugal! Portugal! Viva a cambada! Todos à molhada! Isto é futebol vital! Deixem-se de tretas! Façam as canetas! Combada, tu és a molhada, que isto é efetivamente futebol total. Temos e temos a coragem, muita força, pensa nos vossos passados. Combada, muito orgulho da vivacidade. E vai, e um, dois, e um, dois. Fala, combada, e faz por livre, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, rapaz, vivo num apartamento. Ainda sou muito novo para pensar em casamento. Convido minhas amigas para comer e para dançar, mas demoro muito tempo a preparar o jantar. Eu sou mestre de culinária e sei enfeitar a travessa. Vou comprar uma panela de pressão para ver se eu cozinho mais depressa. Eu sou um mestre de culinária.

perder-se no olhar da ventania.

Sinal 2. Para mim o doce toque das trindades, ai, ai, ai, ai, ai, velhos caminhos, como é bom voltar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, doces carinhos, deixai-me acordar. Adoro em ti esses bons tempos de menino, pois foi então que Deus traçou o meu destino. Nas horas tristes, como mãe a abençoar, eras tu, ó minha terra, doce afago a confortar. Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio, quero sentir a sombra amiga no estio, e teus folguedos reviver com emoção. Ó peão da minha infância, vem de novo à minha mão. Ó minha terra, onde eu nasci, quanta saudade eu tive de ti. Amor redobra com as saudades, tu és para mim o doce toque das trindades. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, velhos caminhos, como é bom voltar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, doces caminhos, deixai-me acordar. Ai, ai, ai. Sobe, sobe, balão, sobe. Sobe, sobe, balão, sobe.